Ja, Lima, Libido, Colagem, Pista 17, Vento 120, Grave Aeronáutica. Passareiro 2231, chame Recife, 1260, alternando 1288. 260, 288, passareiro 2231, uma boa tarde. Boa tarde, vovô. Obrigado. A Lima, decolada 05, controle em 1912, correção, 1198. Sente, 1-9, décima 8, que você anima. 251-3395. Controle Salvador, Papa Romeu, Kilo, Serra, Lima, decolou da 197, transfere. Papa Romeu, Kilo, Serra, Lima, contato caderno, decolagem, suba o 0620. Saída da El. 0620, saída da El, que o Serra Lima. Taxi azul 6919. Temos 109 a bordo, 4:15 de autonomia, alternado Ribeirão Preto. Azul 6919, táxi via Lati 1 no Índia, no ponto espera chame torno no 895, ajuste no 010. 1-0-1-0, tá livre o táxi via Pátio 1, Índia, 1895. Boa. Táxi 1166, desça para 2010, ele final ali, SXY0 de Salvador, reporta estabilizado. Autorizado 2000, autorizado procedimento, para estabilizado, gol 1166. Controle Papa Romeu, Quilo Serra Lima, massa 5.700 pés. Autoriza voar direto de Chan para 274. Prossegue da presente direto Valença, o Quilo Serra Lima. Reporte visual para modificação das regras ou no ideal de descida. Sim, a gente vai direto de Chan, reporta na descida e cancelamento das regras, Quilo Serra Lima. Azul 69, Azul 1999, decolada estabilizado o gol no 1166. Gol no 1166, completa final torre 1-8, decimal 95. 1895, ó, 1166. Salvador, muito boa tarde, o gol no 1166, 3 milhas marcadas, né? Gol 1-1 no 66, reporte no externo baixado travado, ajuste no 0-0. Reportará no externo baixado travado, gol no 66 no 0-0. 3000 em ascensão, 340 da El Leda Bridge. Confere seu estudo de contato casar, agora 5 milhas. Este do VR de Salvador, da presente foi Leda, após Leda Bridge. Da presente Leda e após Leda Bridge, o 6909. Estou na estrada baixada de chacada, voo 966, visual. Voo 966, trato avistado, livre pouso na 0, vento no 20 graus e na 0 norte. Pouso autorizado no 10, voo 966. Gente, 140 Ilhéus aprovado, decola da 10 com curva à direita, perfil de saída coral, após direto. Transponder 5532, controle Salvador 1998. No copiado quilo Serra Lima, o plano está sendo modificado 2014. Já no ideal de descida? O quilo Serra Lima desce para 2500 pés após descida a critério. Reporte, passa os 2500 pés ou visual com o corpo. Salvador Brown, Oceania 6201, Formation Tango, clearance to Galeon 360. Roger, Oceania 6201, clear to destination Serra Bravo Golf Lima, flight level 360, via Upper Zulu 101 TU is map position, then via flight Penn Road. Take off from runway 10 after departure, right turn. Dial departure Leda, then bridge position. Call code 5537, departure control frequency 119.80. 360 to Galeon, uniform Zulu 10, two is mapped down and filed. Runway 10, right turn after takeoff. Dial Leda bridge 5537 on the clock and 19.8 is the Salvador control. 6201. 6201, did you copy 5537, the transponder? Yes, 5537. 37 or 27, confirmation at 6201? 37, 5537. Okay, 37. I read back, alright, coming ready. Hold it back, ready. Direita no 219. Direita 219, voo 1166. Muito boa tarde, voo 1166. Boa tarde, voo 1166, táxi via Alfa, Juliette, reporte para ingresso no pátio 1. Juliette, é para o táxi, para o táxi, o ingresso no pátio 1, voo 1166. Nove, chefe, 260-288-6909. Serra Lima, da presente descida a critério, não temos tráfego de conhecimento do controle nos setores. Frequência livre. Pode ingressar no platform, na sala, voo no 166. Voo no 166, táxi até o travessa 08, vai aguardar a viatura follow-me até o portão 09. Está autorizado até o travessa 08, aguardo na viatura follow-me 09, voo no 166. Lima, boa tarde. O senhor já está na prova rotatória? Não estou autorizado a seguir direto para o portão Interlagos do Quilo Quilo Lima, reporta no ideal de descida. Salvador, Gol 1869, ciente da Tango, autorização Brasília, boa tarde. Para o solo. Então, o Gol 1869, autorização Brasília, ciente da Tango, boa tarde. Boa tarde, Gol 1869, Brasília aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída arbora, elefa, curva direita após a pêsula 17. Transponder 5540, controle Salvador 1198. Poderia confirmar o transponder, 1869? Afirmo, transponder 5540, Gol 1869. Para 4000 pés, mais à frente agora se solicita para o localizador, 1750 e 198, controle 1869. Gol no 1869, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei pronto, 1869. Gol Salvador, tá 3567. Para Brasília, pronto, copo, formação Tango. TAM 3567, Brasília aprovada, nível 360, via Pêzulu 17. Decolada pista 10, perfil de saída Arborelefa, curva à direita, transponder 5541, controle Salvador 119.8. Realizado Brasília, nível 360, Pêzulu 17, decola 10, perfil de Arbor, transponder Arborelefa, curva à direita, 5541, transponder 198, controle na posição 3, TAM 3567. TAM 3567, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, Brasil 4206, está na posição 8, passando. Azul 4206, Recife aprovado, nível 350, decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda, upper whisky 58, Recife após direto, transponder 5545, controle 1198, só confirmando via upper whisky 58 até o destino. Autorizado para Recife, nível 350, decola da 10, na saída da Puca, com curva esquerda, Puca e transição Aru. Upper Whisky 58, até o destino do 5545, transponder 198, controle, o azul 4806. Azul 4206, correto, chame pronto. Autorizado descida para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-0. Aguarde, em função de algum tráfego no corredor visual, que vai aparecer ali na região de Aratu, assim que o senhor livrar a área, eu autorizo o destino do senhor para 2.000. Regina 3000. No 645, desça para 2000 pés, ajuste no 010, a redução está em série para aproximação, aguarde o resultado final para o localizador. Ok, 2000, 6143, desça para 4000 pés, ajuste no 010. Ocean 6201, go ahead. Okay, request pushback and startup 10-04. You are clear to start up, call me ready for taxi at 10-04, Ocean 6201. You do, Ocean 6201. Autorizado procedimento, no 645. O Gol 1645 para o localizador por via esquerda para o 160, nessa para o intercepto ILS a porta estabilizada. Esquerda 160, meio porta estabilizada, 645. Salvador, no 3567, pronto, puxa essa arma, posição 3. São 3567, número 2 no setor, aguarde. Aguardando para o puxa da 35, coberta. Desça para 2010, deve final LS 3, estão no 0 Salvador, reporte estabilizado. Qualquer redução está a critério para aproximação. 72000, acompanha o voador, né? Autorizado, Dona Ocha, 6143. Dona para 2000, reportando estabilizado, 6143. Estabilizado, Dona 645. Voo no 645, completa final torre 198, desse final 95. 1895, obrigado. Salvador, o Gol 645, no final da 1-0. Gol 645, boa tarde, tráfego avistado, segue trem, livre pouso 1-0, vento no 20 graus, 1-0 mais. O ajuste no 0, 1-0. Feito em livre pouso na 1-0, Gol 645. ground 6201, request taxi 121, sons on board, Sandor 03, hours 50 minutes, alternate, Serra Bravo, Romeo. Roger, Sanet 6201, taxi via India until holding point, runway 10. At the holding point, call tower 18, decimal 95, ultimate 71010, have a nice flight. Okay, Roger, 1010, thanks, have a nice night, please. And India, holding point 1895, bye. TAN 3567, coordenando com a equipe de sala para iniciar o acionamento após a passagem do após o Airbus da Avianca livrar totalmente o setor retaguarda, chama para o táxi. Panera na vez, 35415, livre acionamento, chama para o táxi, parte 3. Ciente do tráfego, reportará estabilizado, 1145. Oscar Golf Sierra? Sim, Papatango Oscar Golf Sierra, confirme a hora do plano. Ok, confirmando o DLA para as 21, o Oscar Golf Sierra. DLA para as 21 horas, Oscar Golf Sierra. Aguarde, vou coordenar junto ao centro Recife, Oscar Golf Sierra. Só no Gol no 869, posição 612, é próximo para pushback, acionamento. Gol no 869, livre acionamento, chama para o táxi. Chamarei táxi no 869. Torre de Salvador, o Chané 1143, está passando o Simbra. O Chané 1143, boa tarde, com a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste no 0, tráfego já avistado. Sente 1143, aguardando. No 645, só no 36, direita, Foxtrot, no 219. 219, Chané 1143, livre pouso na 0, vento no 20 graus e na 0 nós. Ajuste na 0, na 0. Livre pouso na 0, Chané 1143. Oscar Golf Sierra, confirme estacionamento e pista de decolagem. No 5 para o táxi, com 64 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Oscar Golf Sierra, copia. Oscar Golf Sierra, Sierra, Juliette X-Ray Sierra, aprovado nível 1-0-0. Decolada pista 1-7, perfil de saída da EL, curva direita após direto. Transponder 5436, controle Salvador 1-9-8. Você é o cotejamento correto para acionar a chamada turno no 895, já tem um POB? Tower Ocean 6201, Roger to the press, come final, 19.2110. Next 6201, maintain holding point. Holding point, Ocean 6201. 3541 no 5. 6201, line up and wait to 1110. Ok, line up and wait to 1110, Para o Taxi Gol 1869, está com 183 a bordo, alternando Campinas com 3 horas e 50. Gente, Gol 1869, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto para Chameto 1895, ajuste no 0-1-0, seguindo a Arbozatão. Gente, Pátio 1 no Índia, ponto para 8195, pegue a Arbozatão. 1869. Para o táxi 3567-148, a bordo, alterna Ribeirão, passo horas no Toronto. Gente, são 3567, Índia no ponto para Chameto 1895, ajuste no 0-1-0. Trip 5415, informo que vai dar passagem ao Boeing da Gol, taxiando para o ponto de espera, após vai segui-lo, Índia, ponto de espera, chame turno no 895. Vai seguir o Boeing da Gol, no ponto de espera na Índia, o Trip 5415 vai chamar turno 1895. Bom dia. Chanel 6143, livro na Fox, direto na Alfa, Chanel. Chanel 6143, táxi via Alfa, mantendo-se da Juliette. Alfa, uma repórter da Juliette, 6143. Gol no 645, Juliette, portão 02. 02, Juliette, obrigado. Passa o gol, você é sempre para o táxi. É 6201, take off 41, contato Salvador, approach 119, decimal 8. 118, thank you, rise 6201. Salvador de Paz, good afternoon, Chanel 6201. 6201, radio account, tax, climb and inflate level 360. Dial, lead, bridge departure. Okay, roger, any chance to direct lead or bridge? Clear direct to lead position. Direct lead and climb and maintain 360, confirm. Affirm. Thank you. VIP 5219, Vitória da Conquista, aprovado nível 200, decolada pista 10, perfil de saída arbor, após direto, transponde 5560, controle 1998. Da Juliette, 6143. 6143, Juliette, portão 01. Direto Juliette, bate, portão 01. 6143. O 1869, alinha e mantém para guardar a separação da nave decolada sua frente. A aeronave da TAM, com o mesmo perfil de saída, nível e destino. Prossiga. Tem um gato cruzando a nossa frente aqui na taxiway. em direção ali a Secretaria Central, pro Pátio. Oh, meu Deus, estou visual. É, eu só tenho condição de prosseguir? Ah, sim, irmão. Tô com o motor 2 cortado já. Meu Deus. Bichinho. 8. 19,8, Bravo. Sierra Lima, CN Transponder 0117, modo normal. Suba para nível de voo, suba para 2 mil pés aguardando o contato radar. Solo Salvador Azul 4206, estado 28 para puxa Meritone. Azul 4206, livre acionamento, chame para o táxi, portão 08. Foi direto Elefa. Ok, passa 3 mil, vou direto Elefa, o TAN 3567, ascensão 360. Quilo Serra Lima, sua identificação. Identificação de fuga para o 050, voo Iduna, aguardando o contato radar. Sim, recebo a identificação do Serra Lima, está com contato radar, 37 milhas, oeste do VR Salvador. Você é autorizado em 1097, porta alinhada para outro. Controle Salvador, Papatango, Quilo Lima está visual com o campo. Quilo Lima, chame agora a Torre Salvador 11895. 1895, obrigado. Nada. Boa noite, este é o Papatango Quilo Quilo Lima. Quilo Quilo Lima, boa noite, reporte sinal de 3 milhas, ajuste 1090, vento em Salvador 120 graus, 1090, nós com possível 360, temos aeronave ingressando na pista da 17 para decolagem. 360 pela direita ou esquerda? Você vai reportar sinal de 3 milhas, com possível 360. Ah, ciente. Reportará então 3 milhas da 17. Quilo Lima, convite para estacionamento. Pátio da Bata. Sim. Posso ver algo que você Sierra Lima, confiança indicada. Gente, tem condições de manter até próximo de 2? Gente, mantém essa pista como a número 1, aproximação ao pista 1-0 de Salvador. Então, 3894. Vai manter o perfil da chegada Mari, seguindo como número 2. Vai seguir tráfego Bravo Eco 9 Lima. Está agora a posição de 11 horas, 26 milhas, rumo ao Nordeste, mantendo 050. Trevo 5415, ali mantém cabeceiro 0. Não, é 201. Chama em Recife no 260, alternando no 288. 1260, for Naval 188. Thank you, bye. 6201. Bye-bye. Lima 4360 pela esquerda, reporte reinterceptando. 360 pela esquerda, Kilo Lima. Posso confiar, aguarde para decolagem. 3000 pés, ajuste 1010. 3.000, 1.0, 1.0, policial. 1.869, decolador 50, controle 1.19, decimal 8. 98, 1.869, bora. Controle Salvador, boa noite, 69, boa noite. 1.869, boa noite, contato radar na decolagem, subal 3.620, após 2.000 pés, voe direto a leva. Após 2000, eleva 360, 869. Golf Serra, vento 120 graus, 109, vive decolagem zona 7. Após Mari, programa Iduna. Mari Iduna, 3894. 3894 tem descida reautorizada para 4000, ajuste 1010. 4000, 1010, 3894. 3567, chame Recife no 260, alternando com 1288. Recife agora 260, alternando 1288, 3567, boa. Boa. Animal, táxi via Índia no ponto para Chamitor, 9895. X-Ray, reporta estabilizado. 2000, reporta na no localizador. Ajuste 1010, que ele se chama. 1-9-8, bom voo. 1-9-8, é o controle, grato. Controle Salvador, boa tarde. Estou passando Gosta, Gosta Serra, decolou a pista 97 no perfil da EL. Está passando 600 metros. Oscar Golf Serra, contratada na decolagem suba 100 da presente direto da EL. Quando possível, confirme para o ideal para o destino. A presente vai voar direto da EL. Um momento para confirmar o aproximo direto do destino. Oscar Golf Serra? Golf Serra, aguarde. Aguardo, Golf Serra. Desça para 2010, livre final LSX-Ray, pistola 0 de Salvador, reporte estabilizado. Está estabilizado, vai para 3294. Negativo, mantenha a posição. Firmo solo ao 53, autorizado backtrack ao estacionar para frequência livre. No localizador aqui do Serra Lima. Do Serra Lima, complete final, torre 118, decimal 95. 3895, obrigado, boa noite. O Oscar Golf Serra, razão de subida? Tinha 7 minutos, senhora. O ajuste 1090, o vento em Salvador 120 graus, 1090, confirme canções. 1970 as informações, Cristiano. Você já prosseguiu para 1070? Afirmativo. Reporte para o cancelamento das regras de voo. Reportará, Cristiano. Tendes 1406, mantém o posto zero. Chagolf Serra restrito a 3 mil pés. Restrito a 3 mil pés, ó, Chagolf Serra, vai matar. Drive 5219, confirme sua autonomia. Gente, Trip 5219, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chamei torno no 895, ajuste 10, 10. 95, 52, boa noite, senhorita. Ação externa, condições visuais, solicita a presente mudança das regras e prosseguir para 17, quilos Serra Lima. 7, quilos Serra Lima, foi um instrumento cancelado, 155, prossegue agora. Visual, reporte na final da 17. Kilo Serra Lima, após o pouso, confirme para estacionamento. Pátio 5? Pátio 5, hangar da Aerostar. Ciente, reporte na final para pouso. Porta daquele Serra Lima. IP 5495, decolado a 56, mantenha para o até 4000 e chame o controle em 119.8, bom voo. Vai manter até 4000, controle agora 119.8.5415, muito obrigado, boa noite. Liga para o ideal do destino. É para 223, senhora. Sim. 5 decolou. Trip 5415, contato radar na decolagem suba 140, mantém o rumo de decolagem 4000 pés. Vai manter, vai subir 140, mantendo o eixo de decolagem até 4000, após por de coral. Trip 5415. Gente, o Oscar Golf Serra. Ainda não, Golf Serra, eu vou fazer o seguinte, tem uma aeronave da Trip que decolou atrás, o senhor também vai para Ilhéus. Então eu vou esperar a aeronave passar 4000 na proa de coral, e assim que ela passar o senhor em nível, eu deixo o senhor subir pra, e seguir coral, tá ok? 1869, chame Recife no 260, alternando no 288. 260, 288, no 869. Boa. Trip 5491, acione identificação, desça para nível de voo 050, chegada a mão. Azul 4206, vento 130 graus, 109, livre decolagem 10. Da presente, obrigado, direto coral. Da presente, direto coral, 5-4-1-5 da Trip. Quilo Serra Lima, sol 58, libere direita, eu estacionar sequência livre, boa noite. 4 complete, canal Chame Torre, 1895, muito bom pouso. 1895, muito obrigado. Exato. Salvador, boa noite, 3, 8, 9, 4. Hotel 3894, boa noite. Reporte no externo, baixar a trava, ajuste no 00. 310, reporte no externo, contra checado, 3894. Círculo de novo, negativo, mas mantém a posição. Ainda negativo, aguarde o cruzamento do TRIP 5495, que foi o tráfego anteriormente formado para o céu. Subida? Pregando 1.200 pés por minuto. Ah, ciente, ok. Controle Salvador Bozo, 4206, cruzando 1.000 pés. Para uma centena. Trípsico 219, após aeronave na final, está autorizado a linha e manter a visão ao Romês. 350. Boca 310, 350, azul, 4206. Boa noite, Jean 3897. Guarulhos, aprovado nível 340. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva direita. Leda, após direto, bridge. Intercepta upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5567, controle Salvador 119.8. 3897, aprovado, Salvador Guarulhos, nível de voo 340, decola da pista 1-0, curva direita, Dael, Leda, após voo direto, Brinde, intercepta a Up Zulu 1-6, até Bravo, até o Zulu, direto Brinde, direto Posto de Star, 5567, transponder controle 098, torre 295, está no 5, chamaremos o funcionário, muito obrigado. 3897, cotejamento correto.